que de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração, você quebrou e me deixou tão triste assim. Yeah.